Deus criou todas as coisas, denominou a todas as criaturas, todas têm o seu nome, mas reservou para nós o nome mais bonito que existe. Jesus é o nome, nome tão bonito de pronunciar. É tão generoso, é tão amoroso, veio procurar os que estão cansados, estão oprimidos para libertar. Pagou alto preço, sei que não mereço, mas comigo está. Tem seu sangue aqui, amar.